Para fechar, o Programa Nacional de Prioritário de Promoção da Atividade Física tem um pouco mais de um ano. Que balanço é que se pode fazer neste momento sobre este programa? O balanço é um balanço muito positivo. A atividade física é uma área, de facto, muito abrangente, talvez mais abrangente até do que eu antecipava à partida, e em termos de todos os setores, agentes, iniciativas que abrange. Houve um trabalho inicial que foi muito importante para mim, para nós, de não só montar equipa e estabelecer, digamos, uma forma de trabalho na própria Direção-Geral de Saúde, apresentar-nos à sociedade, apresentar-nos aos parceiros da saúde e fora dela, que não sabiam da existência deste programa, não sabiam desta intenção, e, portanto, houve um trabalho muito grande de comunicação que nós fizemos, e talvez tenha sido a nossa prioridade principal no primeiro ano, para além de montar uma equipa e estabelecer uma forma de trabalho e de contactar com todos os parceiros que pudemos. Foi também muito importante comunicarmos de forma o mais abrangente possível, e, portanto, temos-nos todos desdobrado não só em eventos, em comunicações públicas, mas também temos tido, felizmente, uma boa aceitação por parte dos mídias, que têm mostrado interesse, e temos escrito e falado regularmente com a imprensa, o que ajuda a alinhar ideias, ajuda-nos a nós a transmitir algumas das metas que nós queremos que sejam partilhadas. A equipa tem por pilares, por um lado, profissionais da saúde, por outro, cientistas do desporto? Sim, a equipa, que devo dizer, é uma equipa de voluntários, é uma equipa de pessoas que têm as suas profissões tipicamente na academia, portanto na universidade, e destes destacam-se os colegas que trabalham em faculdades de desporto, e depois clínicos, médicos que têm a sua prática profissional, tanto na privada e pública. Abrangendo, portanto, o desporto, mas abrangendo também várias, o desporto e o exercício físico, a atividade física e saúde, como é o meu caso, mas abrangendo também várias especialidades médicas, da Medicina Geral e Familiar, à Fisiatria, à Medicina Especial de Reabilitação e à Medicina Desportiva, que são as especialidades mais próximas da promoção da atividade física. Portanto, é uma equipa, até temos uma nutricionista na equipa também, curiosamente. É uma equipa... É indispensável? Por acaso foi coincidente, mas trata-se de uma profissional tão capaz e que já trabalhava comigo há algum tempo, que achámos que devia fazer parte da equipa também. Mas, de facto, acrescenta, não só, enfim, há um outro programa prioritário de promoção da alimentação saudável, portanto, não é essa a nossa missão, mas muitas vezes as áreas cruzam-se, muitas vezes os objetivos são similares, os palcos de intervenção, os contextos de intervenção são similares, e isso traz-nos ao tema do simpósio de hoje, que passou neste momento a ser a nossa prioridade principal, se eu assim posso dizer, que é começarmos a preparar melhor, começarmos a capacitar melhor o sistema de saúde, nomeadamente o sistema público de saúde, para ser mais amigo da promoção da atividade física, para a promoção da atividade física estar mais presente na agenda dos serviços de saúde, muito em particular dos cuidados de saúde primários. Isto passa pelo nascimento, pela regulação de uma nova profissão, fisiologista do exercício, será? Sim, essa é uma agenda paralela, mas que, como ouvimos ainda agora, oferece uma resposta aos serviços de saúde, fora deles, indispensável. E, portanto, é feliz a coincidência de, neste momento, havendo um Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física situado no contexto de saúde, ou no sistema de saúde, no sistema público de saúde, é feliz a coincidência de termos também o aparecimento, finalmente, de uma associação profissional na área das profissões do exercício físico. Neste caso designa-se por Associação dos Fisiologistas do Exercício de Portugal, que, à semelhança do que acontece com os nutricionistas, com os fisioterapeutas, com os psicólogos e muitas outras profissões, precisavam de uma associação, de uma entidade que ajuda a regular a profissão, que ajuda a ser representante dos profissionais nos vários contextos, nomeadamente no contexto de saúde. Porque é que podem caber, portanto, dentro do chapéu de chuva, chapéu de sol da saúde. As profissões de saúde estão designadas e, portanto, neste momento ainda não há, não está, digamos, consignada uma profissão de saúde, um profissional de saúde vocacionado para a prescrição de exercício físico. Noutros países isso acontece. Por acaso, estivemos agora a ouvir um colega do Canadá e é curioso que no Canadá, em algumas províncias, o fisiologista do exercício é um profissional de saúde, noutras não é. Isso não é o mais importante. Os nutricionistas são profissionais de saúde, não deixam de ser nutricionistas, não deixam de ser a ter a sua área de intervenção, as coisas não se cruzam nem se misturam. Agora, é importante que, sendo ou não um profissional de saúde, se isso for hoje é ótimo, se for daqui a 5 anos não será grave, o que é importante é que se compreenda que há uma necessidade social para um crescente número de pessoas com condições clínicas, para as quais o exercício tem um efeito terapêutico comprovado, mas para as quais não é suficiente um aconselhamento básico, não é suficiente apenas uma recomendação genérica. É preciso um profissional que consiga fazer os procedimentos de avaliação, de prescrição e de acompanhamento desse processo, e esses procedimentos exigem a preparação. Exigem anos de preparação, exigem anos de prática em contextos dessa natureza, mas é uma resposta extremamente necessária. Pedro, tem defendido a introdução de uma consulta de prescrição de exercício dentro dos centros de saúde, por exemplo, dos cuidados de saúde. Sim, estamos a pensar, vamos criar condições para ela poder ser testada no próximo ano em algumas unidades de saúde selecionadas. Portanto, vai haver, portanto, consulta de prescrição de exercício. Vai haver consultas de prescrição de exercício que nós vamos coordenar do ponto de vista técnico, nós na Direção-Geral de Saúde, com os profissionais de saúde que forem entendidos como essenciais para essa consulta e em colaboração com os profissionais de exercício que estiverem disponíveis para o fazer. Equipas multidisciplinares, portanto. Equipas multidisciplinares. Vamos, e é esta a indicação, que é esta a orientação que nós temos neste momento, vamos testar essas consultas em algumas unidades piloto, vamos ver como é que corre, vamos avaliar o impacto que tem, vamos ver os custos que poderão vir a ter no futuro, estamos crentes. A expectativa é alta. A expectativa é boa, porque, como se viu ainda hoje ao longo deste simpósio, a necessidade de um acompanhamento personalizado e de termos programas individuais ou em grupo em que o exercício seja usado na sua componente terapêutica é algo que não se consegue em 2 ou 3 minutos que o médico de família tem para aconselhar, e é algo que precisa de um contexto próprio. E se os cuidados de saúde puderem ser também um local onde essas consultas podem decorrer, essas consultas hoje em dia já ocorrem em clínicas privadas, clínicas de medicina do exercício, já ocorrem em alguns ginásios que têm esse serviço, era muito bom que também nos centros de saúde nós pudéssemos ter, ou em agrupamentos, em alguns centros de saúde para já, pudéssemos ter também experiências para ver como é que as consultas podem correr nesse contexto e que efeitos é que têm. Os médicos têm, os contactos que têm sido feitos, têm reagido bem a este desafio? O melhor possível. Os médicos de saúde geral e familiar estão muito sobrecarregados e, portanto, há que ter consciência que qualquer novo trabalho que eles tenham que fazer, neste caso, por exemplo, avaliar a atividade física e fornecer um aconselhamento breve, é algo que, para o qual eles terão que ser preparados e que terá que acrescentar às tarefas, que já são muitas, que eles vão ter. No entanto, está a ser preparado, e é uma novidade que vai ser apresentada em primeira mão amanhã, eu não posso desvendar muito hoje, mas pelo Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que é quem constrói todas as ferramentas de informação e tecnológicas do Ministério da Saúde, está a ser preparado um conjunto de ferramentas eletrónicas que, com muita facilidade, sob a coordenação técnica da Direção-Geral de Saúde, portanto temos estado a trabalhar em conjunto nos últimos meses, para que os médicos possam ter no seu sistema informático uma forma muito fácil de fazer não só a avaliação, mas também o aconselhamento. E vamos ter outras novidades que passam pelos devices, pelos aparelhos que todos nós usamos e que permitem fazer alguma monitorização da atividade física também, aplicações informáticas, enfim, não posso dizer muito mais, mas amanhã será desvendado não só o que está já pronto para ser implementado hoje, mas também o que vai ser implementado nos próximos meses. Para além dos médicos de família, para responder à sua pergunta, temos tido um contacto excelente com os médicos de medicina desportiva. Na cardiologia há uma tradição muito bem estabelecida, sólida, de trabalho entre os cardiologistas e os fisiologistas do exercício em programas de reabilitação cardíaca. Com os médicos de medicina física e reabilitação e com os próprios fisioterapeutas temos tido contactos muito produtivos e todos entendem, digamos, a complementaridade e a necessidade de trabalharmos em equipa. Portanto, penso que não haverá problema desse tipo em termos de receptividade. Porquê? Porque não há hoje na saúde quem não reconheça sem alimentação saudável, sem atividade física generalizada e aconselhamento e prescrição para o exercício e para a atividade física generalizada na população e também programas de cessão tabágica, sem isso a saúde não vai dar resposta às necessidades dos nossos tempos. E, portanto, mesmo aqueles que poderiam estar um pouco menos, sensibilizados para o tema, quando vêm a conferências como a que estamos a ter hoje, facilmente se percebe que é um caminho que não tem retorno. Já houve conversas com a Ordem dos Médicos? Não, curiosamente não tivemos ainda esses contactos. É interessante a pergunta, porque provavelmente vamos encetá-los em breve. Penso que as últimas, digamos, as últimas iniciativas e aquelas que vão ser apresentadas amanhã, que vão incidir agora, porque estamos a começar este caminho de alterações no sistema de saúde e que vão já, digamos, influenciar a prática de alguns clínicos, no caso os médicos de medicina geral e familiar, vai também, com certeza, trazer ao diálogo os representantes dos médicos em geral e, em particular, também dos representantes dessa especialidade. Estou certo que verão esta iniciativa como positiva. O Ministério da Saúde está muito comprometido com esta agenda, como em geral com a agenda da prevenção, e a Direção-Geral de Saúde está a trabalhar também o melhor possível para que todos entendam a justificação e todos possam contribuir para ela. Questão final por agora. A sociedade civil tem aderido? A Zebra faz parte da sociedade civil? Sim, eu estou muito entusiasmado com as possibilidades que a sociedade civil levanta e o potencial que tem para levarmos esta agenda, digamos, das ideias, dos planos, das direções de entidades governativas ou académicas, para as levarmos ao terreno. E, portanto, estamos muito abertos. A vossa iniciativa é uma iniciativa que representa muito bem aquilo que a sociedade civil tem para oferecer, e normalmente se pauta por uma mistura de uma grande convicção nas causas, mas também uma atitude empreendedora, uma atitude, eu diria até profissional, que muitas vezes, e um ritmo de trabalho que muitas vezes é difícil de atingir em entidades públicas ou entidades mais pesadas. Não temos ainda, temos alguns exemplos em âmbito de trabalho municipal, que estamos também a explorar e que vamos em breve anunciar, mas estamos muito receptivos a outras iniciativas como esta, que possam ajudar a levar as coisas ao terreno. Deixe-me dar-lhe uma nota também final que é muito importante no balanço deste ano, porque toca também com o que estamos agora a falar, que é termos a ideia do trabalho intersetorial que é necessário. E intersetorial implica também todos os setores, mesmo os setores, digamos, não formais, como sejam o setor terceiro setor ou o setor da sociedade civil. Nós constituímos há poucos meses uma comissão intersetorial para a promoção da atividade física, que é pioneira na Europa. Não tem sido possível reunir de uma forma tão formal parceiros em áreas tão distintas como o trabalho, a saúde, o desporto, a educação, a ciência e ensino superior, e também o Ministério ou a Secretaria de Estado da Inclusão para as Pessoas com Deficiência. Essa comissão iniciou o seu trabalho e tem como objetivo identificar as iniciativas de âmbito nacional que devem vir a integrar um plano de ação nacional que vai ser apresentado à tutela no final do ano. Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Nós, o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, teve a iniciativa de propor esta comissão. O Estado de Estado Adjunto da Saúde, em contacto em colaboração com os seus parceiros nas outras entidades ministeriais, conseguiu-se chegar a um entendimento e um despacho que criou esta comissão, já começou a trabalhar. E o que eu queria referir é que no âmbito desta comissão nós vamos ter uma atenção muito especial a incluir também iniciativas que partem da sociedade civil. As duas que mais próximas vão estar, digamos, de atingir desde já o ponto em que vão fazer parte do plano de ação nacional são precisamente no âmbito da caminhada e no âmbito do uso da bicicleta, ou no uso da mobilidade ativa, que acho que junta tanto, digamos, os modos suaves da atividade, usam tanto a marcha como a bicicleta, e essa vamos fazer questão que esteja presente, e vamos fazer questão que estejam já algumas iniciativas neste âmbito, embora não estejam em nenhum ministério, incluídas no primeiro plano, na primeira versão do plano de ação nacional. É um plano dinâmico, não é um plano no papel, para chegarmos a dezembro e temos um documento que depois é aprovado ou não é, e ficamos por, e depois, enfim, e não se altera aquele documento, não. É um plano que se calhar nem vai ter formato rígido, vamos dizer assim, formato físico, mas pretende-se que seja um plano que esteja disponível para a sociedade poder criticar, poder dar a opinião, e que seja atualizado regularmente, ou seja, que seja melhorado e atualizado com frequência com outras iniciativas. E nessas queremos ter também algumas que representem as iniciativas da sociedade civil. Caminho faz-se andando, vamos a isso.